Há muitas coisas boas a se fazer, além de se drogar e beber. Você pode namorar, você pode enxergar o que? Faz o que quiser, tudo que lhe dê prazer. A vida sem limites não é nada. O que seria de nós sem a proibição? Não teria prazer, encontraria a pessoa.